980, ready for copy. Yes, sir, go right ahead. American 980. American 980, clear to Recife. As final flight level 330 via Peru Whiskey 58. Departure will be runway 10. Left turn after takeoff. Puka departure. Alpha Romeo uniform transition. Departure frequency 119.8. Skunk hold 5154. Okay, so American 980 is clear to Recife, flight level 330, upper whiskey 58. Upper runway 10, left turn to the departure Iraq as you transition. Departure 119.8 to squawk 5154. That's correct. Departure pushing the start, gate 11, American 980. Okay, so we're clearly almost right back. I believe we're just about ready to go. American 980. Roger. Em 1-0-0-2. 02 da TAM, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette para o 73602. Filhas, estado, baixar travado. Roma 982, livre pouso de soma 0, vento 1 a 00 graus, 139. Livre pouso 1 a 0, voo 1982. Reduzir velocidade 220 mais. 882582. Brazilian FOS 2582, are you ready to copy? Taxi, Ocean Air 6311 with 124 stills on board and 4 hours and 20 minutes of fuel. Alternate fuel is contained. Okay, 6311, clear taxi via India until routing point runway 10, then call tower on 118.6, adjust altimeter 1012, have a nice flight. Roger, QNH1012, clear to taxi via India to hold position, holding point of runway 10, call tower 118.6, Ocean Air 6311. Brazilian FOS 2582 is the ground. 982, Solo 55, Solo 121, 219, bom dia. Solo com 219, obrigado, bom dia. American 980, so now we are ready for the start and push 811. Okay, American 980, great for pushing start and report for taxiing. American 980. Clear to push and start, we call you right back for the taxi, American 980. Oh, Salvador, bom dia, gol 9982, visando a vista. 9982, gente, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Oito, controle. 1888, eu vim nessa proa, intercepto ao casador. 311, holding short, runway 10, ready. Questionnaire 6311, clear to line up and take off wind 100 degrees, don't you launch. Roger, clear to line up and take off. Questionnaire 6311. 4-4, complete curva direita para 060, deixa para ir a interceptar o curso localizador a 2,5 milhas para o marcador externo. Foco estabilizado. Reportar a estabilizado para o 060, 35414. Rola 888, estabilize o curso do localizador, reduza para a velocidade de aproximação, desça 2.000 pés, 888. 888, reduzindo 2.000. Próxima Juliette, o gol 1982. Gente, gol na 982, o portão é o 04. Autorizado, táxi até lá. Vive táxi, portão 04, 1982. Fox Trot Information, Juliette, descending to flight level 160. Sorry, Papa Romeo Alpha Echo Fox, radar contact, descend level 080, clear the bound for arrival. Descending to flight level 080, bound for arrival, Alpha Echo Fox. 3544, full ILS, tem a pista à vista. 3544, 2 milhas para o marcador externo, complete na ILS X-Ration, turn 8 decimal meio, bom posto. 118 milhas, 5414. Zero. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Sagaz, lá intercepte a Upper Whisky 5-8, prossiga até Campinas, após DCT, Sorocaba, em Sorocaba, Upper Alpha 3-1-0 e continue até Curitiba. 19-8 é o controle, e o transponder é 5-1-7-2. Confirmando o vento 090 graus, 1-6 nós. 090 com 16 555-494. 311 airborne, passing 1600. Classic 311, radio contact and depart, climb level 360, maintain dial, lead, FTB dash. Channel 631. 6311, maintain dial departure after Lida and after BDEV position. Request direct to dial position from now. Channel 6311, climb as published. Para o acionamento, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1.0.1.2. Published. Ok, as published, Oceanair 6311. 3, tem informação, Juliette. Contigo, 1.9.2.3. Confirme o destino, Guarulhos. Guarulhos. Ok, só um instante para cópia. Temos aqui no nosso sistema que seu plano já encontra-se vencido. O senhor pode informar se foi feito algum DLA ou algum CHG de modificação de LBT? Eu vou confirmar com a companhia. Só um minutinho, por favor. Cara. Nove, dois, três, ao solo. 923 na escuta, DLA pros 30, senhor. Afirmativo, acabou de chegar aqui no nosso sistema, 12:30. Tá pronto pra cópia, Guarulhos? Pronto. Autorizado, Guarulhos, o nível é o 360. Via Perusque 50 até o destino. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT, BDEV. Lá intercepte aéreo Perusque 50. O controle 119.8, transponde ao 5110. 018. 10, percebe a aerovia. Controle 19.8, transponder 5110. Correto. Chame pronto pro pushback acionamento, gol no 923. 23, chamará do meio. Niner 80 with information, Juliet, we're ready for taxi. Ok, American 980, clear taxi via Apron, Juliet and Alpha until routing point runway 10, then call tower on 118.6, adjust altimeter 1012, have a nice flight, sir. Ok, so 1012, let's be the Apron, Juliet, Alpha to runway 10, tower 118.6, American 980, good day. Good day. 35414, livro, Ana, se escuta. 35414, continue o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chamará. O trip 5414, observe o Boeing 757 da América, após prossiga para a remota 14 do pátio principal. Faz passagem 757, prossegue remota 14, 5414. 9, gol 1888. Solo, gol 1888, livrou. Bom dia, gol no trip triplo 8, táxi autorizado, via Alfa, Juliette ou Índia, a critério, portão é o 03. Táxi Alfa, Juliette, Índia, a critério, portão 03, gol 1888. Tower, good morning, American Niner 80, holding short, we'll be ready for takeoff, runway 10. American Niner 80, clear, line up and takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. Clear to line up and takeoff, runway 10, American Niner 80. Bom dia, IFCA Serra. O setor do sobrevoo é o setor norte, aqui a 500 pés? É, setor norte, tinha solicitado 2000 aí, e vamos fazer um voo de fotografia, basicamente nesse setor da rotatória. Ok, isso aí será mediante coordenação com controle, ok? Para acender a 2000 pés. Inicialmente, nós temos aqui no sistema 500 pés. Inicia a decolagem, mantém 500 pés e aguarda a liberação do controle. Está pronto para cópia? Pronto para cópia. Agora seria interessante mais com a torre, que seria essa parte aqui. Ah, sim. Então vai se manter até antes da rotatória, não é isso? Um pouquinho à frente, mais ou menos uma bilheia. Ok, não tem problema não. Está pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado, voo local, setor norte, 500 pés, o decola da 17 com proa norte, 19-8 é o controle, 18-6 a torre, 0175 transponder. 0175, decola da 17 com proa norte, 19-8, 18-6 é o certo. Correto, chame a torre para o acionamento, o ajuste é 612, bom voo. Gráfico, Papa Mike Echo Delta, prossiga. Papa Romeo Alpha Echo Foxtrot, descend 2000 feet, Kennedy 1012. Descend into 2000 feet, Alpha Echo Foxtrot. Controle 18-6 a torre, 0107 ao transponder. American 980 passing the flight level 330. I'd like to come left a few degrees for weather. Clear to avoid the weather. American 980, read the contact on departure. Clock level 330. After deviation, fly Jambo position. Jammo, after deviation, American 980. Eco Delta, direcionamento, chame táxi. Bom dia, Webjet 5826. Bom dia, Webjet 5826, desça para o 050, na Pro de Mare para a chegada da Mare. Pro de Mare 050, Webjet 5826. Is it possible to go direct to Alpha Romeo Uniform, American 980? Chame em 18,6, ok? O Bravo F Delta. Delta, autorizado cruzamento da pista 17, táxi via Quebec, Mike. É Lima. Chame para ingresso no Pátio Uno. Autorizado cruzamento Quebec, Mike Lima, vai chamar ingresso. Papa Romeo Alpha, Fox Trot clear, DLS final approach to runway 10, report established. Clear for ILS, we'll report established, Alpha Echo Fox Trot. American 980, request direct to Rockies. Checked by American 980. Gang Serra Sierra, livre decolagem, vento 090 graus, 149. Reporte fora do solo. Vou entrar fora do solo, Serra Sierra. Serra Sierra, decolou 1-2, controle 1-9, decimal 8, até a volta. Poderia coordenar junto com a torre, porque a gente vai ficar nesse setor aqui de até 6 milhas afastado do aeroporto e pretende a subir, a ascensão aqui é 2 mil. Estimativo, permanece então na escuta da torre. Aciona o transponder que a gente tem. Acionado 0175-1012. Torre, o Papa Romeo Bravo, cuidado para ingresso no parque. Bravo, Echo Delta, tem autorizado cruzamento do... Aguarde, está autorizado cruzamento do Pátio Uno, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10, Bravo, Echo Delta. Autorizado cruzamento do Pátio Uno, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10. Saúde, hotel, good morning, Papa Romeo, Alfa, go Fox, short. On final runway 10, requesting from present position proceed to runway 17. Alpha Echo Foxtrot. Cancel flight plan at 14. Now you clear right hand base to final runway 17 under visual rules. Alpha Echo Foxtrot. Roger that, clear right hand base for runway 17, Alpha Echo Fox, so we'll report on final. Aqui é a Delta Livre Taxi, chame para ingresso na pista 17. Torre, o Serra Zeta 500 pés poderia acender neste ponto, no visual da torre a 2000? Afirmativo, autorizado. Sente, Serra. Tá pronto pra cópia? Teste, tá autorizado. Salvador, Sierra Bravo, November Fox. Nível é o 430. Via Upper Whisky 50 até Bidev. Após Upper November 857 até a posição Deuca. Delta Echo Uniforme Charlie Alpha. Deuca. Após DCT, o destino. Decola da pista 10, primeira curva à direita, o controle. 119.8. O transponder é o 5141. E confirmando a subida, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar já a Upper November 857. Espera, tá pronto, Bravo Eco Delta. Bravo Eco Delta, linha e decola, vento 080 graus, 139. E decola, Delta. Subida, correto, cotejamento, Mike Fox X-Ray, e chame pronto para o táxi no pátio 3. Já tá livre o acionamento, só me informe o POD. Então, acionado, chamaria para o táxi. Correto. Obrigado. Gol 923, feedback, acionamento na mesa. Autorizado, gol 923, 62, chame táxi. Pode dar táxi. Fox Trot on the ground, that's 16, call firm, April. Roger, clear taxi, talking at April 5, free frequency, good day. Torre Rio, Serra, Serra. Prossiga. Está estabilizado aqui a 2000, pretende desse ponto ir para a rotatória. Sim, está rotatória, está autorizado. Na escuta, o Serra. Mike Eco Delta, livre decolagem, vento 090 graus, 122. Bravo Eco Delta está alinhado em frente. Livre decolagem, Bravo Eco Delta, vento 090 graus, 142. Tá, tem uma aeronave aí no controle de vocês que é Mike Eco Delta? Afirmativo, tá decolando da pista 17 agora. Ah, então vamos lá, então tá livre o Bravo Eco Delta decolar também. Afirmativo, tá autorizado decolar da 190, o Bravo Eco Delta, vento 090 graus, 149. Isso é. Negativo, tá autorizado, pode prosseguir o Mike Eco Delta. The ground, do you read me? I fly to Brazil. Is it possible to give us a influence, please? Okay, are you ready for, are you ready to copy your flight plan? Ready to copy. Okay, Brazilian Air Force 2582 cleared Brazil as filed flight level 380 via Upper Zulu 17 until Fox Romeo Mike VOA after direct to Brazilia. Departure will be from runway 10, right turn, Goli departure, outfit to transition. Salvador approach control 119 at decimal 8 and the scope hold 5177. Okay, we're clear to Brazil via flight level 380 via Uniform Zulu 17 to 4 miles of EOR and then direct to Brazil. Runway 10, turn left, turn right, golden, departure of it to transition. Departure control frequency 119.8, 5177, spot code 2582. Resin Air Force 2582, read back is correct, clear to start up your engines and operate apron and report for taxi. Okay, call you back on Brazil taxi 2582. Para o táxi 1923, está com 4 horas 27, Florianópolis 146, PLB. Juliette, ou 1923. Está autorizado o táxi em frente. Juliette Alfa, ponto de espera, chame a nossa torre em 18.6. E o ajuste é 1012. Boa viagem. 1012, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6. Obrigado, até lá. Salvador, bom dia. 3602 da TAM, informação Juliette, cópia para produto seguro.